Meu Deus, moleque, se é lançamento do DJ Lohan, só coloca o capacete que vai vir pedrada. É melhor ficar ligeiro, hein? Dá-lhe a pedrada.